Essa tá batendo forte, hein? É o DJ Ferreira, caralho. Bota piro. Essa tá batendo forte, hein? É o DJ Ferreira, caralho.